Now we're putting up a small procedure into the sex loop. He's Atlantis, Santa Cruz, and Sal. Airport 1 NW Lima. 9, complete procedimento, chame torre 118 do sinal na venda. Salvador, bom dia, voo 759, sinal da 10, baixar o trabalho. Agora 759, bom dia, autorizado pouso, pistão 90, vento no meu, 0 grau, 04 mais. Na 10, autorizado pouso, voo 759. Táxi 59, Salas 52, na minha escuta, autorizado o táxi até o pátio principal, via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, você voou. pronto, Walter? Prossiga. Roxana, minha vez 25, autorizado Brasília, Getúlio Luna 7, afaixa o fone rota, nível 380. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Sempre fixe saída, arbor 1, transição elétrica. Aciona 5554, controle 1-2-0, versão 8. Brasília 380, direita, árvore elétrica, 2817, 5204208. 6205, confirma a saída, arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, elétrica. 6205, 4, reporte para o Xivega, acionamento. A próxima puxa, acionar. Xivega 25, autorizado, Xivega, acionamento, reporte chato. Chamará. Quando o Xenema 225 irá acionar na posição e chamará para o puxo daqui do Xenema 225. O Xenema 225 é autorizado o acionamento e reporte para o pushback. Pois será para o pushback o Xenema 225. Xenemia 2 e no 1, autorizado, Galeão, Getúlio 44, após a fome rota, nível 3, 8 e 0, saída Sanzo 1, transição Dótilo, decola da 1 a 0, primeira curva à direita, aciona 5, 5, 5, 6, controle 1 a 2, 0, desse momento. O Xenem é 2 e no 1, portão 2 de reporte para o pushback, Xenem é 2. 225, portão 04. Portão 225, autorizado, estiver aqui, reporte táxi. Bruno 233, acima de identificação, autorizado lá no Pro de Belfo, pronto, só para chegar na reporte com a minha descida. Bruno 233, isso para 4 mil pés, ajuste no 0,6. Poxa, na minha 225, autorizado o táxi, então ponto de espera, assistindo 0 e a Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 pelo menos. Texas, Delta 7, Professor, repasse, repasse, Professor, Delta 2. O Xenéia 201, Porto Alegre, autorizado. Se tiver que ser na minha, está afastado. Mano, 963, bom dia, galhão. Prepare seu voo na transição do Apple. Então, 963, prepare salvo 1 no transição do Dock, aguardando cópia. Salvo 1, Dock, salvo. Oxalé 225, autorizado, alinhado do colapso sistema 0, vento 180, 0 graus, 05, marcha. Alinhado do colapso sistema 0, vento 1. Mono 963 autorizado, galeão, VPZ 44, após conforme rota, nível 360, saída São João, transição Dóquio, decola da 1-0, primeira curva à direita, aciona 5562, controle 1-2-0, decimal, então. Galeão 360, VPZ 44, conforme, decola na São João, no Dóquio. Estão no zero, curva direita, cena 5562, contorno 208, gol 963. Mono 963, fechamento correto, portão 9, reporte para o costume de fechamento. Estamos prontos para puxa e fechamento no 9, 963. Mono 963, autorizado, chuete e fechamento rapachado. Depois de fechamento, 963. Rocha na minha 12 não autorizado. Alinhar e vou colar pistão no 0, 200 na minha 0, grau 07 nós. A gente já falou com 0, você na minha 12 não. Uma, dois, três, três, autorizado final do procedimento pela sexo. Pistão agora, deixa para dois, no teste, reporte com estabilizada. Reporte com estabilizada, autorizado pela sexo, pista 10, com a boa frente. Para o taxi, chegou no 963. 1975 a bordo, 3:17, com vinte. Faz um alternado? Com vinte. Deixa na minha 12-1, deixa lá 2-3-2, chama o controle, Lina 2-0-2-9-8, bom dia, Lina 2-0-9-3, autorizado o táxi, então ponto de espera, na pista na 0-0-4, no índio, no ponto de espera, repasse pronto, aí chama 0-0-6. Gente, nós 0 no meio, livre táxi, pátio na Índia, reportar a ponte espera, voo 963. Bom dia, chama a 211, contatada nada com a AGE, se preparando de voo 380, CD51, autorizado o aeroleta. Corrigindo, linda. 288, alternando 2, 1353. 288, 1353, o chinês é 285, obrigado.